Se não fosse o Senhor na minha vida, há muito eu já teria perecido. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria sido engolido vivo. A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém. Quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar. Enquanto a gente adora, Ele intercede por nós, Ele ora, Ele trabalha por nós, Ele chora. Pra ninguém, quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar. Enquanto a gente adora, Ele intercede por nós, Ele ora. Ele ora.